Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Olá, muito bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia, bom sábado, bom fim de semana, bom despertar. Já sei, 9:15. Cá estou, deixei um bocadinho as notícias para vocês saberem, caso durante a semana não saibam o que tiveram tempo de ouvir, o que lá se passa, deixei para vocês. E começámos desde manhã com as sete saias, meninas, vamos ouvir, era bom, não era? Era tempo, era que o vírus fosse ouvir, não era? Tudo bom então nesta manhã, manhã de sábado, nem sei a que horas ando. 22 de janeiro, sim senhora. 22 de janeiro, então vamos dar início a este programa com boa música variada. Hoje, especialmente, não há convidado, porque Fernanda, nossa nova animadora do novo programa São Paulo São União, que começa a partir de segunda-feira, das 18 às 19h30, um especial, então, um programa especial para a União Portuguesa, a Associação União Portuguesa, que então vai ter em seu programa. E então hoje vai ser um especial Última Formação, e tenho que deixar um tempinho e deixar tempo para ela, deixar tempo também para aperfeiçoar então a sua formação. Mas cá estou, sim senhora, pertinho, claro que sim. Perto de vocês, perto dela, para ensinar ao melhor. E é por isso que hoje não há convidados. Convidada é ela, claro que sim. Ou vocês também podem participar, claro que sim. E também muitas boas coisas para vos dizer, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de mandar ou que não receberam a cota do ano para ser sócio da nossa rádio. A todo um momento podem chamar através do telefone 02-38-43-4800, mas também um mail, porque é assim, sabem como é, como é que eu vou dizer, a técnica, somos vários interlocutores e pode acontecer que haja uma falha qualquer. Nunca tiramos nenhum sócio, nem temos essa ousadia de o fazer, mas por vezes, entre o correio, entre o logiciel, entre o nosso trabalho, entre as várias pessoas que aqui passam, claro que pode haver uma falha. Então, chamem, sim, claro, nem que seja o número da Cristina, claro que sim. O número de qualquer um colega, que somos nove, claro, os nove membros do Conselho de Administração podem responder a isso. Música, pois, nem só palavrear, chega. Estávamos com as sete saias e de seguida ficámos com Adriano Correia de Oliveira com Rosinha. Oh, minha Rosinha, eu hei de te amar.

tenho 40 amores, só em quatro freguesias. Eu tenho 40 amores, só em quatro freguesias. 10 em Moura, 10 em Serpa, 10 em Cuba, 10 em Dias. 10 em Moura, 10 em Serpa, 10 em Cuba, 10 em Dias. Campos verdes, campos, eu fui apanhar da sela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais amarela, daquela mais miudinha, daquela mais amarela, daquela mais miudinha. Lá nos campos verdes, campos, a Marcela, a Marcelina. Viva Sines e Ferreira, viva Urique, Aljo Estrel, viva Sines e Ferreira.

Eu só quero estar tranquilo, rodeado de algumas coisas que preciso para ter a minha paz. Para que andar atrás daquilo que não controlo, quando na verdade o essencial satisfaz? A maioria não está necessariamente certa, questiona o que te dizem, mantém-te alerta. Não tenhas medo de arriscar, a vida é uma oferta, mas essa porta não fica para sempre aberta. Não percas muito tempo a pensar no que vão dizer por aí. Na dúvida sorri, respeita a vontade que pulsa dentro de ti. Para viveres em plena passagem por aqui, ouve o meu conselho, se tiveres para aí virado, não precisas de luz para te sentires realizado. Se disserem o contrário, não fiques preocupado. Ana, assobia para o lado. Assobia para o lado. Para o lado, a subia para o lado, a subia para o lado. Há sempre um mano enjoado no caminho para o trabalho, no trânsito parado. Aquele tipo mal educado que nunca sorri ou responde quando é cumprimentado. Esquece. Rales muito, bro. Preocupa-te com aquilo que é realmente importante. Quanto ao resto, sabes? Assobia para o lado, assobia para o lado. E assobiar, assobiar, assobiar ainda não é proibido, é só saber. E às vezes, ainda de muito velhas, não sabemos muito bem assobiar. Que tal? Está tudo bem desse lado? Já estão acordadinhos? O pequeno almoço já está servido? Já posso passar por aí? É mesmo, não era? Banda Lusa, beija-me muito. Muitos beijinhos então para vocês, porque é assim, a única coisa que podemos fazer nestes dias é o virtual. E beijinhos virtuais ninguém nos pode proibir, claro que não. E às vezes, nem que seja uma palavra, um olá, um beijinho, nem muito virtual que seja, mas que bem que faz. Depende da pessoa, não é? Mas às vezes faz um bem, vocês não me imaginam. Claro que sim. Banda Lusa, beija-me muito. E de seguida, claro, como estava a dizer há bocadinho, não estou ausente, estou cá, sim senhora, mas tenho que deixar lugar à nossa nova animadora, Fernanda, que vai então agora ao comando. E para treinar e estar prontinha então para segunda-feira, onde vocês podem já preparar a ouvir este novo programa 100% União, em francês 100% União, e é então o programa do nosso futebol aqui da nossa região. Claro que sim. Música? Claro. Vem junto a mim. Pensa que talvez amanhã eu esteja bem longe, bem longe de ti. Beija-me muito, como se fosse esta noite a última vez.

chegou, me deixou sem saída. Me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não. E acreditar que no seu coração tinha um grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim, pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. Mãe, tu és tão bonita. Mãe, hoje te agradeço. Mãe, és a minha vida. Ver-te feliz é tudo que Deus eu peço. Bonjour à tous, c'est Fernanda qui est à l'antenne en ce moment. Donc Christine m'a laissé un peu la place. Donc j'en profite pour saluer tous nos auditeurs. Et vu la musique qui passe, toutes les mamans qui nous écoutent et surtout la mienne. Et donc là, je vais donc parler avec Christine. Tout à fait. Donc nous nous sommes mis en condition de la formation parce que Fernanda doit recevoir ses invités ainsi que ses co-animateurs. Et donc là, on s'est mis vraiment en situation pour qu'elle puisse se rendre compte de ses invités, comment les recevoir et se mettre en condition de travail correctement. Donc ce matin, c'est Fernanda qui est aux platines. Et moi, de temps en temps, je supervisionne aussi. C'est important pour qu'on puisse les lâcher. Donc, à partir de lundi, c'est le go ? C'est ça. À partir de lundi, 18h, ça sera mon tour. Tout à fait. Donc, elle est prête. Elle se sent prête, très à l'aise. Donc, de l'autre côté, n'hésitez pas. Si tu as envie de te lancer dans une émission, eh bien, pourquoi pas ? Oui. Il est l'heure, il faut venir, n'est-ce pas Fernanda? Oui, ça peut faire un peu peur quand on arrive et qu'on voit tous ces boutons devant, mais finalement c'est assez simple. Tout à fait, parce qu'on n'utilise qu'une dizaine parmi tant d'autres. Oui, voilà, c'est ça. Après, je pense que c'est juste se lancer et bon, j'espère que ça ira bien. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Tout ce qu'on te souhaite, c'est tout plein d'auditeurs et que tu prennes plaisir à rester face à ce micro, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ça marche, merci. Après, je vais juste refaire un petit récap de ce qu'on va faire. Donc nous, les lundis, ça sera une émission qui sera dédiée à l'Union portugaise, donc la partie surtout la partie sportive, donc le foot principalement. On reviendra sur les matchs du week-end et on parlera des prochains matchs qui viendront les week-ends prochains. Donc là, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. On a un peu pas mal de joueurs qui sont positifs, on a pas mal d'équipes qui demandent à reporter les matchs, donc c'est vrai que là on n'est pas encore en saison totalement normale, mais on a quand même quelques équipes qui continuent à jouer, donc on les encourage et on aura les résultats et les résumés dès lundi. Tout à fait. Donc lundi, on enfile la deuxième paire de baskets entre le terrain et la radio. Et on donne le go pour cette nouvelle aventure. C'est ça. On déchausse les crampons et on prend le casque et le micro. Et c'est parti pour résumer un peu nous ce qui s'est passé le week-end. Très bien. Eh bien, c'est parti. En musique. Tão bonita. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas

hacia atrás.

algemas deste meu lamento. Se renasço a cada momento, meu destino da vida é meu. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite rasguei o teu perdão.

Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Carro preto,

Só me apetece dizer que às vezes o mundo todo cabe numa guitarrada, e aquilo que pergunto a Bernardo, tendo em conta o conhecimento que tem de outras músicas, e já lá vamos a outras aventuras em que anda metido, se o espírito da guitarrada tem, por exemplo, alguma coisa a ver com uma jam session de jazz, ou seja, se há ali uma dimensão de improviso, ou se, como acontece às vezes com os discursos, o melhor improviso é aquele que já está escrito e preparado. Não, tem sempre uma... Tem sempre...